Tem que começar para entender de tudo que foi feito. Porque, de novo, né, eu sei que às vezes é difícil, como a rede, muita gente entra, sai, aí uma reunião que um vai, vai um representante, a outra vai outro, nem sempre é fácil de acompanhar, né, tudo que está acontecendo. Mas eu tentei dar uma resumida, desde abril do ano passado até hoje, tudo que foi feito dentro do projeto. Algumas coisas têm a ver com as metas e etapas, e tem outras que a gente acabou subindo mesmo, não tanto objetivo final do projeto, né? Então é isso, né? Abril a setembro, ajuste no projeto, contratação de equipe, mobilização e constituição de redinhas, para regiões que não tinham, a maioria das regiões não tinha, estruturação para contratação de fornecedores e atendimento de demandas não previstas, né? Apoio na organização da rede, ata, reunião, organização de feira, comunicação. Aí, vou deixar você ler um pouquinho. Mas agora você Fala. leia mandado? Mando, eu sempre mando. Depois eu mando junto com a ata, Você vai mandar no isso grupo. tudo? Isso. Ah, Tá? Por e-mail. E, enfim, é isso. Aí, outubro, dezembro, janeiro, julho, contratação desses fornecedores. Eu mando, eu tento mandar até amanhã. E todas essas coisas que eu